Boa noite. Paz seja com todos. É bom estar aqui de novo. Estive no ano passado, né? Me lembro se foi no mês de agosto. Foi por aí, né? Numa palestra específica, era um outro público, era um outro contexto. E é interessante que a gente acaba encontrando algumas pessoas conhecidas de vista. E até um colega de trabalho, na mesma empresa onde eu trabalho, cadê o rapaz? Está lá atrás, escondido. A gente acaba se deparando. Estava falando com a minha esposa ali agora, falei, olha, aquele casal da célula de São José dos Pinhais, a gente até já viu no ônibus, eu falo assim, puxa vida, né? Como que o mundo é pequeno. Que a gente mora ali em São José também, auxilia um trabalho de ensino e questões teológicas na Igreja Batista Vida Nova. Quem conhece São José sabe que a igreja fica ali na frente do Terminal Central. E se de repente, né, não bate com o horário de culto ou de alguma outra atividade, quem quiser dar um pulinho lá também é muito bem-vindo, será bem recebido ali. Cristiane, minha esposa, está aqui comigo hoje, né? E este sujeito perigoso aqui que fica intermediando alguns contatos aqui, o Alex, é bom estar de novo aqui com vocês, tá? Abra lá com a gente, então. Gálatas, no capítulo 3. E tem gente ganhando livro aqui a rodo também, né? Através do trabalho que a gente faz lá na internet. Teve um outro manual que saiu ali, um manual bíblico, livro. Enfim, se vocês querem saber como é que a coisa funciona, tem mais livros sendo sorteado lá, depois fala comigo aí, a gente dá o endereço e aí você pode concorrer lá também. Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas 3. A gente vai ler a princípio do versículo 11 ao 13, que diz assim: E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Curva sua fronte, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deixe marcado a sua Bíblia nesse texto, é aí que nós vamos trabalhar nesta noite. Senhor nosso Deus e Pai, nós te somos gratos, Senhor. Somos gratos porque o Senhor nos dá, Senhor, a oportunidade nessa noite de tanto louvar e adorar o seu nome, como estarmos, Senhor, reunidos como igreja, estarmos, Senhor, em comunhão com os irmãos, estarmos, Senhor, em comunhão com o Teu Espírito, estarmos em comunhão com a Sua Palavra, Senhor. E nesta noite nós carecemos totalmente do Senhor, porque nós somos, Senhor, pecadores, pequenos, diminutos, homens, mulheres, totalmente carentes da Tua graça, carentes do Teu favor, carentes, Senhor, da direção que só o Seu Espírito e a Sua Palavra podem nos dar, Senhor. Nós nos rendemos a Ti totalmente, pedimos que o Seu Espírito vivifique a palavra e fale, Senhor, aos nossos corações, às nossas mentes, para que seja um tempo oportuno, para que seja um tempo edificante e que tudo isso seja para a Sua glória, Senhor. Nós oramos gratos nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Gálatas. Gálatas é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu, e que tem assim um tom muito particular ao ponto de ser chamado de epístola de liberdade, carta de liberdade. Em Gálatas, a gente percebe na leitura de Gálatas como que Deus é generoso, como que Deus é gracioso conosco, por intermédio de Cristo, fazendo uma obra de redenção, uma obra de liberdade, uma obra de libertação de nós mesmos. Porque dentro de Gálatas nós observamos justamente a tratativa de Deus usando a vida de Paulo para falar a respeito de tudo aquilo que Jesus fez e como isso ecoa para nós em liberdade. Em libertação de conceitos, em libertação de preceitos, em libertação de ideologias e principalmente na libertação daquilo que nós mesmos somos diante de Deus. E quando nós chegamos nesse capítulo de número 3, e nós lemos dentro daquele texto ali justamente a questão de que nenhum de nós se faz justo diante de Deus por qualquer tipo de operação de obra humana, ou pela própria questão aqui que Paulo está falando a respeito da lei, e até porque o próprio Paulo vai falar em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo fala em Romanos 7, que a questão da lei, a problemática da lei não é nem tanto a questão da própria lei, mas sim o coração do homem. Porque as instruções que Deus acaba colocando, principalmente para o povo hebreu, até o momento em que a lei realmente vigorava, até o momento da morte de Cristo na cruz, não eram preceitos de coisas ruins, mas eram, na verdade, preceitos que Deus estava estabelecendo para que eles tivessem uma maneira correta de se portar em relação às outras nações, em questão das suas próprias questões de higiene, em relação à sua própria questão de culto a Deus. Enfim, tudo aquilo que Deus estava determinando não era em si uma coisa ruim. Paulo não vai falar que a lei em si era ruim. O problema estava no coração do homem. Porque até mesmo aquele que, de alguma maneira, achava que conseguia cumprir a lei, fazia isso, e ao invés de exaltar a Deus através do cumprimento da lei, procurava trazer glória para si próprio. Ou seja, a grande graça, por assim dizer, que a própria reforma traz para nós, e fala através dos reformadores, através da palavra de Deus, para nós também nos dias de hoje, é que tudo aquilo que nós somos e fazemos precisa ressoar a glória tão somente para Deus. Ou seja, de que nada que nós fazemos de nós próprios tem qualquer valor se não for feito através do Espírito em nós, e isso para a glória de Deus. Existe até uma canção que a minha esposa, ela é o ouvido que ouve, né? Enfim, aquelas queixas, por assim dizer, que a gente acaba tendo em relação a algumas coisas dentro do mundo evangélico, cristão. E particularmente existe uma canção que me incomoda bastante, eu falo para ela assim, essa música ela não está certa. Onde as pessoas cantam assim, que o que há de bom em mim eu venho te ofertar. Aí eu olho para mim mesmo e falo assim, Deus, o que há de bom em mim que eu posso te dar, se não é algo que o próprio Senhor faz através de mim, por intermédio do seu Espírito? Que quanto mais, e talvez é um pouco chocante isso, porque a questão da total queda do homem e da total incapacidade dele de fazer qualquer coisa para Deus que produza dádiva e louvor de modo perfeito, ela se dá justamente porque nós somos pessoas caídas. E quanto mais a gente amadurece, por assim dizer, em Deus, quanto mais a gente amadurece na sua palavra, na comunhão com a sua palavra, na comunhão com o Senhor, na comunhão com o seu Espírito, nós vamos percebendo o quão carentes nós somos de fato da presença de Deus e que sem essa presença perto de nós, nós tendemos a caminhar cada vez mais longe e ser cada vez mais incompletos e não ter o bem supremo de Deus agindo em nós para a glória dele mesmo. Então Deus produz isso, por assim dizer, em nós como um vetor que nos impulsiona a cultuá-lo da maneira correta e a viver diante dele da maneira correta. Por isso que esse versículo 12 fala o quê? Que a questão da fé não procede da lei justamente pelos seus feitos. Porque aquele que observa os seus preceitos, por ele vive. Vive, digamos assim, em especial nos dias de hoje, por viver. Vive por viver. Mas antes de chegar nas conclusões em cima desse próprio texto, e para não me alongar nessa questão, vamos apelar aqui ao texto já no começo do capítulo 3 de Gálatas. Por isso que é importante você estar aí com a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Paulo fala o seguinte nesse versículo de número 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ou seja, Paulo estava aqui em um momento, por assim dizer, de indignação, porque quando você lê rapidamente, a epístola de Paulo aos Gálatas é extremamente curta, mas quando você observa o capítulo 1 e o capítulo 2, está se tratando justamente sobre essa questão de ser inconstante diante de Deus. E nós precisamos fugir disso, porque uma vida de inconstância em qualquer área da nossa vida é extremamente prejudicial. Se você estuda e você é inconstante naquilo que você estuda, você não vai aprender nada. Se você trabalha e você é desleixado naquilo que você faz, evidentemente você pode ter um problema com o seu patrão. Quanto mais aquilo que está relacionado a Deus. Porque quando ele fala aqui que aquele que vos faz, como que vocês se fascinaram, quem fascinou vocês, ou quase que num original aqui, quem encantou vocês ao ponto de vocês tirarem os olhos de Cristo Jesus? O que nos dias de hoje pode fazer com que sejamos encantados ou fascinados ao ponto de tirarmos os olhos daquele que nos chamou? Você acredita que Jesus te elege, que o Senhor te elegeu através de Cristo? Que ele te escolheu no meio de tantos caminhos que você talvez pudesse falar assim, não, eu quero percorrer esse caminho. Você não escolheu, ele próprio te atraiu à presença dele. Através do favor que ele fez por nós. Então, como que nós, diante de um Cristo crucificado, porque a cruz ela é extremamente escandalosa, nós precisamos olhar para essa questão de uma maneira muito urgente nos dias de hoje, porque o escândalo da cruz vem sendo retirado das pregações. Só que o escândalo da cruz é aquilo que é o fundamental do Evangelho. Se Cristo não tivesse morrido na cruz e não tivesse ressuscitado, porque existe sim a teologia da cruz e a teologia da morte da cruz, mas também precisamos clamar pela teologia da ressurreição, porque se Cristo Jesus não ressuscitou dos mortos, toda a nossa pregação, toda a nossa vida, todo o nosso louvor seria em vão. Então os nossos olhos em Cristo Jesus crucificado, exposto como crucificado, é que não se tire dele em razão de qualquer outra coisa ou de qualquer outra necessidade. Ontem ainda nós tivemos oportunidade, eu não sei se algum de vocês conhece alguém que esteve, ontem nós assistimos o filme que está saindo agora aí de Paulo, o Apóstolo de Cristo. É evidentemente que todo filme que é produzido em questão de texto bíblico ou da vida de alguém da Bíblia, ele tende a ter um preenchimento de romance ali em alguma questão para poder até dar consistência para o filme. Não estou falando de novela da Record ali, né? Que assim, por favor, né? Que os camaradas estão falando de Dez Mandamentos, de José no Deserto, estão misturando com, sei lá, com Maria, com José. E aí coloca um romance ali, dois namorados, coisas do gênero. As pessoas se atêm tanto às questões que estão ali, que é só subterfúgio da novela para segurar, para assistir só mais uma novela. Esse filme ele é extremamente bíblico no sentido da sua mensagem. E é uma mensagem que, naquela igreja, naquele momento primitivo, era tão forte que realmente os discípulos eles sabiam que estavam morrendo por alguma causa. E isso, evidentemente, está dentro da Escritura. Que absolutamente ninguém morreria por uma mentira, ou se entregaria em vão por alguma coisa que não fosse genuína e que não tivesse valor. Então, dentro desse sentido, Paulo continua aqui a partir do versículo 2. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, nós que temos os nossos corações esmagados. Assim como Lídia, que teve o seu coração aberto, Atos 16, para a pregação do Evangelho. E nós, que tivemos os nossos corações abertos para que o Evangelho chegasse até nós, não podemos, e quando nós estamos falando aqui da questão de lei, pensemos também na questão da lei de Moisés, dos 10 mandamentos e dos mais de 600 outras ordenanças que a lei previa. Mas principalmente, pense na questão da lei aqui como carne, como esforço religioso. Ou seja, quero apenas saber isso de vós. Vocês receberam o Espírito Santo pelo esforço próprio de vocês ou pela pregação da fé? Ou por fé? O Espírito ele reside em nós, não por aquilo que nós podemos fazer a Deus, mas pela própria vontade e bondade de Deus de nos conceder que ele more em nós. Só que isso também não abre. Porque é interessante, né, Pastor Pipe? Talvez, eu acho que você já deve ter visto isso, você também. O risco, por assim dizer, que essa neo-reforma tem produzido nos santos. Os neo-reformados. Os neo-reformados, eles se atém tanto à questão de Deus me escolheu, Deus me elegeu, ele me justificou, ele resolveu o problema, então agora eu vivo a vida como eu queira, de maneira completamente disforme com aquilo que Deus coloca na sua palavra. Mas uma das próprias questões da reforma é que todo aquele que é de Deus persevera em santidade. Não está se falando aqui a respeito disso, a respeito de que se nós temos o Espírito, nós não precisamos mais agir em conformidade com aquilo que o Senhor quer que nós ajamos dentro da sua palavra. Mas sim de que nenhum esforço humano faz com que Deus nos ache mais legal, mais bonito, mais perfeito, ou de alguma forma dignos de sermos morada dele. Ele escolheu fazer morada em nós. E através dele fazendo morada em nós, nós somos cidadãos, e homens e mulheres do reino, servindo o reino para a glória dele, proclamando as virtudes de Cristo Jesus e o escândalo da cruz. A cruz, ela continua escandalizando o mundo e talvez não esteja escandalizando o suficiente os próprios crentes. O escândalo da cruz precisa voltar aos nossos corações. O escândalo da cruz é a máxima de que aquilo que todos nós, caídos, produzimos no Filho de Deus. Não porque o Filho de Deus foi morto por romanos, não porque o Filho de Deus foi morto por judeus, mas porque o Filho de Deus se entregou na cruz em favor de nós. Se entregou. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu entrego-me em favor daqueles que o próprio Pai chamou a mim. Versículo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Porque o que acontece aqui no começo de Gálatas? No começo de Gálatas você tem um contexto de que uma turma que era chamada de judaizante, e é daqui que você vai ter aquela famosa treta, né, de Paulo com Pedro, ou de Paulo repreendendo Pedro no capítulo 2, a partir do versículo 11, porque os judaizantes, eles estavam querendo influenciar aquela igreja que estava começando com a imposição da necessidade de fazer isso, fazer aquilo, não fazer isso, não fazer assim. Guarde sábado, pratique festa, seja circuncidado. Você já parou para pensar nos dias de hoje? Sejais circuncidados, né, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, né? Não dá. Não dá. Não dá para conceber um negócio desse. Trabalhou a pensar, Paulo, você ser justificado diante de Deus pela circuncisão? É pesado. Ou cada um de nós dizer que somos justos diante de Deus porque trazemos uma oferta muito boa no gasofilácio, ou porque jejuamos, ou porque, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço qualquer outra coisa. Tudo que nós fazemos para que o nome de Cristo Jesus seja exaltado e glorificado. A glória é dele, não é nossa. Quando esse tipo de pergunta vem, é justamente porque tudo aquilo que vocês sofreram em favor do Evangelho, ele está questionando aqui para os Gálatas. Na mão dos judaizantes, na mão dos falsos mestres, nas mãos daqueles que estavam dizendo que tudo aquilo que vocês tinham recebido a respeito de Cristo, é tudo vão porque vocês precisam fazer isso, isso, isso, isso, isso. E aí Paulo questiona, será que tudo isso foi em vão? E para nós, nos dias de hoje? Porque de alguma forma ou de alguma medida, cada um de nós sofre algum tipo, sofre de alguma forma algo em favor do Evangelho. Sofre. Ah não, mas espera aí, sofrer é o que acontece lá na Síria. Irmãos, óbvio que aquilo lá é sofrimento. E aí a gente está falando de sofrimento pesado. Sofrimento da igreja perseguida é algo realmente terrível. Agora, cada um de nós, cada um de vocês, de alguma forma, tem algum tipo de sofrimento diante de Deus. A apresentar para Deus. Físico, psicológico, material, emocional, não sei, qualquer tipo de coisa. Ou até mesmo perseguição dentro do próprio seio, da família, do trabalho, da escola. Enfim, de qualquer coisa que você esteja vivendo. Se tudo isso foi em vão, como que vocês podem, de maneira insensata, versículo 1, ter sido fascinado por qualquer outro tipo de coisa que faça com que Cristo Jesus crucificado esteja se apagando na vida de vocês? É a pergunta que Paulo estava fazendo para os Gálatas e a pergunta que ele faz para cada um de nós hoje. Existe alguma coisa que seja tão forte que possa estar apagando o brilho da cruz de Cristo sobre as nossas vidas? Não existe nada que possa suplantar a beleza de Cristo entregue na cruz por nós. Não existe nada, porque através da bendita obra de Jesus na cruz, ele age em favor de nós, de modo expiatório, substitutivo, substituindo nós através do seu sacrifício. Redime-nos dos nossos pecados, nos perdoa. Impõe sobre nós a sua justiça, através da justificação, e nos leva em um momento de, vai nos empurrando para um processo de santificação, para, no seu retorno, uma glória futura. Agora, o que acontece? Tudo isso de modo imediato, benefício imediato. Será que existe alguma coisa que pode estar apagando isso? Será que tudo isso, versículo 4, terá sido em vão? 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele continua operando de modo maravilhoso e de modo gracioso sobre nós através da fé. E aí, talvez, a questão que Paulo vai colocar aqui a respeito da experiência de Abraão é justamente em função da necessidade dele explicar para os gálatas que estavam sofrendo esse tipo de influência judaizante, de que alguns iam perguntar assim, mas escuta, lá no Antigo Testamento as pessoas faziam assim, lá no Antigo Testamento era assado, lá no Antigo Testamento e até mesmo antes da lei, Abraão fez coisas ou agia, e aí não era através disso tudo que ele era justificado, e talvez você já tenha ouvido alguma vez isso em algum lugar na sua vida. Eu e a minha esposa já ouvimos pelo menos uma centena de vezes antes de conhecer o Evangelho de verdade. Quero que, olha, Abraão fez tal coisa, e aí Deus retribuiu de tal forma. Vem comigo na fé de Abraão. Fé na fé. Fé na fé. Nós não temos que caminhar na fé nem de Abraão, nem na fé do nosso irmão. Nós temos que caminhar na fé graciosa que ele deu para cada um de nós e colocou no coração de cada um de nós, fé plena de que somos expiados, redimidos e justificados nele. E que vivemos, conforme o versículo 11, por fé, porque estamos justificados diante dele. Estamos. Ah, mas eu isso, mas eu aquilo, mas falta isso, mas falta aquilo. Lamente diante de Deus. Continue lamentando diante de Deus, não murmurando. Lamentando diante de Deus, porque a teologia da lamentação também é fundamental na vida da gente. O que quer dizer isso? Só para dar um gancho. Porque afinal de contas, problema todo mundo tem, eu tenho vários. Se eu começasse a falar aqui agora de problema e trazer para a minha vida para falar com vocês, a gente não terminava essa noite. Íamos todos chorar aqui, eu ia ganhar muitos abraços. Hã? Problema todo mundo tem. Agora, a diferença está naquele que crê que o Senhor continua reinando mesmo no meio do caos, e aquele que não crê que o Senhor está reinando no caos. Aquele que não crê que Deus reina no caos, pragueja Deus, pragueja o Evangelho, se pragueja, para quê? Vida maldita, ó Deus, ó vida, ó céus, ó azar. Mas aquele que crê é aquele que lamenta diante de Deus. Senhor, tu és soberano, eu sei que o Senhor está presente na minha vida, reina, governa, acima de todas as coisas. Mas se puder tirar esse espinho, se puder remover isso, eu agradeço. Quando ele explica da experiência de Abraão, ele não está atribuindo qualquer tipo de valor a respeito das obras de Abraão. Veja só, vamos ler aqui esse contexto. Versículo 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Meus irmãos, qualquer tipo de obra que se possa imaginar fazer para Deus, só pode ser feita por alguém que crê. Por isso que a questão do crer e a questão da fé precede a obra. Precede o querer fazer, o servir, o ser ministro, o ser qualquer coisa. Precede, porque antes de tudo é necessário crer. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé quem? Os gentios, nós, não judeus. Preanunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os que da fé são abençoados com o crente, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Tudo o que Abraão fez, e o exemplo que ele é, não é um exemplo daquilo que ele fez, mas um exemplo de quem ele creu. O seu crer estava acima do seu dar, do seu ofertar, do seu qualquer coisa, porque qualquer tipo de coisa que um homem e uma mulher que faz para Deus pode fazer, de antemão ele precisa crer. Se ele não crê e está fazendo, inutilmente está fazendo. Inutilmente. Eu vou na igreja todo domingo. Eu não vou na igreja todo domingo atrás de uma ideologia. Eu vou na igreja todo domingo atrás de Cristo. Eu não sirvo a Deus para dizer que eu sou cristão porque eu tenho uma filosofia de vida cristã. É porque eu quero espelhar a minha vida em Cristo. Mas e aí o que eu faço se eu não sou perfeito? E quem é que foi que disse que nós seríamos perfeitos? Nós somos seres, homens e mulheres imperfeitos, proclamando a mensagem daquele que é perfeito. A beleza está nisso. Que vasos imperfeitos proclamam daquele que é perfeito. Ah, mas eu tenho isso para vencer, eu tenho isso para vencer, eu tenho isso para vencer. Legal, eu também tenho tanta coisa para vencer ainda. Tanto que eu não queria ser, que eu ainda sou. E eu olho para isso e eu falo assim, meu Deus, miserável homem que sou. Como eu já queria ter vencido isso? Como eu já queria ter deixado para trás isso? Como eu já queria ter superado isso? Mas graças a Deus por Jesus Cristo e o escândalo da cruz. Graças a Deus porque através da obra dele e não da minha, ele me faz justo diante de Deus. E não faz com que eu ache que posso me vangloriar da justiça. E a justiça de Deus sobre nós não é um processo, não é algo que aos poucos vai se alcançando. Eu gosto muito de Tomás de Aquino, mas dentro disso Tomás de Aquino dá uma vacilada muito feia, por assim dizer. Tomás de Aquino vai dizer que que a questão da justificação sobre nós, ela sofre um processo de infusão. Ou seja, é um processo que é lento, Deus vai pingando a justiça sobre nós. Negativo, Deus imputa a justiça dele sobre nós, coloca a justiça dele sobre nós, para que nós possamos estar diante dele e não sermos vitimados por nossos pecados e por quão imperfeitos somos, mas porque ele olha para nós e vê a justiça de Cristo Jesus e bendito seja Deus por isso. Quando Paulo vai falar aqui a respeito do problema de estar preso na lei, é justamente por isso. E é interessante que o texto é tão claro na hora de falar isso, e ainda assim, nos dias de hoje, a gente tem tanta gente querendo seguir um ou outro preceito da lei. Ah, eu preciso guardar tal dia, senão eu não vou ser aceito por Deus. Porque o sinal da besta é quem não guarda este dia. Ah, eu não posso comer tal coisa, porque se eu comer tal coisa, eu vou ser condenado por Deus, porque na lei diz que não pode. Ah, se eu fizer isso. Ah, se eu não fizer aquilo. Se nós, a própria palavra diz aqui, se nós estamos tentando de alguma maneira fazer alguma coisa, estamos escorregando em qualquer tipo de mandamento ou ordenança, a gente está escorregando em tudo. Estamos sendo amaldiçoados por tudo aquilo que a lei prevê como maldição. E aí volta no versículo que nós lemos no começo. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E acontece que isso não é algo que está no Novo Testamento tão somente. E se você está anotando aí, depois você lê Abacuque 2.4. Este texto está lá em Abacuque 2.4. É um texto da Velha Aliança. Ou seja, ainda no Antigo, e a gente também às vezes comete o deslize de imaginar isso, que a Antiga Aliança era maldição, era só ordenança. Mas dentro da Antiga Aliança, você vê muito da graça de Deus. A graça de Deus, ela está presente desde o Gênesis. Porque se não fosse Deus cobrir a vergonha de Adão e Eva, ninguém cobriria. Deus agiu em favor deles. Deus age em favor do homem desde sempre. É Deus quem faz, não somos nós. Não gloriamos em nós, mas nos gloriamos naquilo que ele faz, naquilo que ele faz através do seu Filho bendito em nós. Versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Está querendo dizer o que para nós hoje? Que a questão não é naquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas é naquele e em quem eu tenho crido. Você ainda sabe em quem você crê, meus irmãos? Você confia naquele que você crê? A sua vida está de fato enraizada nele? Porque hoje ainda a gente conversava a respeito disso, eu e minha esposa. A respeito da questão de que a gente precisa estar muito atento em que tipo de raiz a nossa fé, a nossa vida está tendo. Qual o nível de maturidade cristã que nós estamos desenvolvendo? Se nós estamos bem enraizados mesmo em Deus. E aí entra, talvez, alguma coisa que a gente pode falar que a gente tem que fazer ou não. Porque desenvolver a nossa espiritualidade não é algo que é com pó de pirilim-pim-pim que se faz. É? É isso que eu vejo, o varão de branco entrando e ele traz um, né, uma cumbuca cheia de pó de pirilim-pim-pim. Ele vai jogar por toda a congregação e todos os irmãos vão evoluir em fé. Não é algo que o anjo vem e dá. Não é. Não é. É algo que se desenvolve. E aí entra a nossa disciplina espiritual. E é nesse sentido que talvez, no, na noite de hoje, a gente precisa vencer a nós mesmos. Porque vamos falar a verdade, né? A gente fala que não tem tempo. E agora há pouco ainda eu estava comentando com você a respeito da falta de tempo. Mas a gente precisa ser bom gestor do tempo. Que tempo a gente tem? A gente mata uma série da Netflix lá no piscar de olhos, né? Puxa vida, La Casa de Papel. Saiu, preciso vencer as duas temporadas. E o estudo bíblico? Ah, o estudo bíblico fica para depois dos 14 episódios, sabe? Porque é preciso ver, né? Está todo mundo falando de La Casa de Papel. A gente que tem filha e criança em casa, né? Assiste Brilhante Vitória, iCarly. Hã? Não, esse não. É menina, né? É menina, menina, não é meninix, menina. Pô, Paula, ela tem que assistir o programa de menina, né? Tá bom, amém. Tem a minha bênção. Tem a minha bênção. A nossa disciplina espiritual, ela depende daquilo que a gente realmente quer. Daquilo que a gente realmente quer desenvolver ou não. Não é pastores, bispos, diáconos, apóstolos, patriarcas, ou qualquer tipo de titulação de alguém que vai poder impor isso a nós. Isso a gente desenvolve. E eu penso da seguinte maneira, dentro da Escritura, que se realmente nós fomos chamados, nós cremos, porque Ele nos chamou, Ele nos vocacionou. Aí a gente crê na sua palavra. A gente crê na vontade de Deus para as nossas vidas. Como é que a gente se afasta tanto da presença daquele que nos chamou e daquele que fala conosco através da palavra? Puxa, mas Deus fala comigo através de tantas coisas, porque afinal de contas Ele revela-se através da natureza. Também. Deus fala da maneira como Ele quiser, com quem Ele quiser. Mas um modo essencial, que é a revelação que Ele colocou na mão da gente, é a revelação da sua palavra. É a sua vontade dentro da sua palavra. Então, voltando ao texto aqui, a questão realmente não está em cima e baseada em cima de preceitos. Óbvio que o processo de santificação exige de nós disciplina, mas nenhum de nós se justifica diante de Deus ou vai poder chegar diante de Deus e falar assim, eu sou um cara legal porque eu consegui ler a Bíblia 3 vezes dentro de um ano, ou eu sou um cara legal porque eu jejuo todos os dias, ou eu sou um cara legal porque eu tenho joelho marcado, ou porque o chão do meu quarto é marcado pelo tanto de tempo que eu fico ajoelhado. Até porque quem tem uma vida realmente espiritual não se justifica diante de Deus, porque sabe que Deus é quem o justifica. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Bendito seja Deus, porque depois, enfim, da cruz do nosso Senhor e da sua ressurreição, o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Ah, mas ainda não fui evidenciado com dons. E quem é que foi que disse que é o dom que evidencia? Não é o dom que evidencia. Porque a gente está careca, eu nem tanto, porque graças a Deus eu tenho bastante cabelo na cabeça. Mas a gente está careca de ouvir a respeito de que uma espiritualidade ela pode ser demonstrada através de dons exteriores. Ah, meus irmãos, a gente pode exteriorizar qualquer coisa. Mas amor verdadeiro é algo que é intrínseco. Está dentro. Você não finge amor. E o amor é o maior de todos. Eu posso falar todas as línguas, eu posso rodopiar, eu posso berrar, eu posso tocar chofar. Eu já toquei chofar, tá, gente, uma vez na vida. Posso fazer tanta coisa para me convertir, graças a Deus. Fazer tantas coisas. Mas se o amor genuíno de Cristo não está inspirando tudo isso, não está movendo, de que seria? que seria, de que valeria? E a evidência principal de que somos e que temos o Espírito, porque a promessa está aqui, ó, para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Aos judeus? Não, aos gentios. Versículo 14, ó, leia lá comigo. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que nós, gentios, recebêssemos pela fé o Espírito prometido, aquele que sela a igreja do Senhor. Então, o dia que Jesus passou a ser o meu Senhor e meu Salvador, esse Espírito já começou a morar em mim. Ele já mora em mim. Ah, mas não teve dom. Ele mora em mim. Ah, mas não teve trovão nem raio. Ele mora em mim. Ah, mas não aconteceu nada de espetacular. Ele está morando em mim. Ah, mas e a minha carne? O que eu faço? Dentro do próprio capítulo 2 de Gálatas, parece que existe ali, Paulo está trabalhando com uma questão de dicotomia. Mas ele não está sendo confuso ali. A questão é o agora e o não ainda. Quer dizer, o Espírito mora em mim, mas eu ainda sofro com o pecado na carne. Mas esse Espírito que mora em mim é aquele que faz com que Jesus reine em mim, para que quando esse mesmo Cristo voltar, eu seja glorificado e viva com ele para sempre. E que realmente tudo aquilo que é podridão, pecado, maldição, desgraça, fique, como nós cantamos, para trás. E tão somente nós estejamos com ele para todos sempre. Só que existem, para a gente poder finalizar, por assim dizer, benefícios imediatos em relação àquilo que o escândalo da cruz produz. E aí em Gálatas mesmo, gostaria que você fosse rapidamente para Gálatas de número 4. A gente vai ler mais dois textos aqui para poder encerrar e chegar em conclusões. Tá? Gálatas no capítulo de número 4 fala o seguinte, a partir do versículo 1 fala sobre a questão da nossa filiação em Cristo. E isso é benefício imediato daqueles que são de Deus. Versículo de número 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob lei. E é interessante isso aqui, quando você tiver um tempo, leia a respeito, estude a respeito dessa questão de plenitude de tempo. E você vai ver que não foi por acaso que Jesus, de fato, veio, por assim dizer, há 2018 anos atrás. Né? Não foi por acaso. Toda questão religiosa, política, econômica, todo um momento pode ser chamado de plenitude do tempo, porque foi na hora certa que Jesus precisava estar. Até porque Deus, né, não faz absolutamente nada de errado. Deus é perfeito em todas as coisas que ele faz. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob lei. Naquele momento vigorava a lei para resgatar os que estavam sob lei. Então não nos coloquemos de novo no jugo dos feitos, mas nos coloquemos debaixo do Espírito de graça. Continuidade. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Aleluia. Graças a Deus, porque nós não vivemos mais debaixo desse jugo, nós não vivemos mais debaixo desse tipo de necessidade. Bendito seja Deus, porque Jesus Cristo se fez maldição por nós naquela cruz, nos resgatou, não para que nós pudéssemos de alguma maneira nos gloriar diante de Deus. E para a gente poder encerrar, no capítulo de número 6, Gálatas mesmo, no capítulo de número 6, vai falar assim a partir do versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão no quê? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ponto. É interessante isso aqui, porque nós estamos falando aqui a respeito de que o mundo está crucificado, certo? Para mim e eu para o mundo. E a gente, de vez em quando, comete um deslize terrível. É evidente que a gente é imperfeito, né? Comete falhas, se arrepende, olha para si e fala assim, meu Deus, como é que eu faço isso? Como é que eu ainda insisto nesse tipo de coisa? Só que existem coisas que, vão falar bem a verdade, né? É deliberado, né, gente? Sabe, o sujeito está caminhando, sabe que está caminhando na direção de algo que é ruim, sabe que está indo lá e parece que vai andando naquela direção e fala assim, eu vou chegar lá e eu vou resistir a tal... Porque a questão da santificação e da separação é justamente o quê? É óbvio, eu não estou falando aqui que a gente tem que viver em guetos, não é essa a questão. Só que nós sabemos muito bem que existem coisas que nós podemos ser influenciadores, mas existem contextos que podem nos influenciar. Porque todo aquele que pensa que está em pé, cuide para que não venha cair. Então, se nós estamos insistindo em algum tipo de coisa que nós sabemos que o seu fim é ruim, nós jamais vamos poder justificar a questão dizendo que o velho homem se manifestou. Porque essa questão de falar assim, que o velho homem está se manifestando, é uma bela de uma sem-vergonhice. Porque o que acontece? Ah, mas eu mirei e pequei, né? Irai-vos e pecai. Eu mirei e pequei, eu fiz tal coisa e foi em desconformidade com a vontade de Deus, carente de toda a sua graça, evidentemente. Só que se a gente justifica isso, alguma coisa está errada, porque se nós crucificamos a nossa carne na cruz de Cristo, como que a gente pode insistir em querer tirar ela de lá? Ah, mas foi o velho homem. Uma ova, o velho homem está crucificado. É safadeza da nossa parte. Da nossa parte. Porque eu não escapo da peneira de Deus numa hora dessa. Porque a gente insiste em coisas que não deveríamos mais insistir. E Romanos 6 vai falar para nós, e depois você dá uma lida lá em Romanos 6, a respeito de como que nós fomos submetidos à morte daquilo que nós éramos no batismo em Cristo, e que assim como ele sai dos mortos, nós saímos da velha vida para uma nova vida em Cristo. Então não existe mais essa justificativa. Porque longe de mim esteja, versículo 14 de Gálatas 6, gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esse é o motivo da glória de cada um de nós. Eu me glorio na cruz de Cristo. Ah, mas você faz tal coisa muito bem feita. Que bom, eu me esforço para fazer. Mas a glória mesmo está na cruz de Cristo. Rapaz, você é um músico excepcional. Que bom. Muito obrigado. Eu estudo para isso mesmo. Você é um economista muito bom. Você é um contador muito bom. Você é um médico muito bom. Porque aí também entra uma questão tão estúpida, né? De falsa modéstia. Ah, não, é tudo para a glória de Deus. E o sujeito no coração dele infla o ego, né? Isso, vai falando que eu sou bom mesmo. Aí tudo para a glória de Deus. Nada. Aquilo que a pessoa faz bem feito, precisa ser reconhecido. E evidentemente aquilo que nós fazemos nas nossas vidas, nós fazemos para a glória de Deus. E o único motivo que nós temos de nos gloriarmos não é naquilo que nós podemos fazer ou nas práticas religiosas que nós podemos fazer para nos gloriarmos na nossa carne. Mas o motivo da nossa glória é a cruz bendita de Cristo. E não somente ela. Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Versículo 15. Pois nem a circuncisão, amém, é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém, Paulo falando, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus, a bênção, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. A graça nos basta. A graça nos basta. E nós nos gloriamos na cruz daquele que conquistou a graça para nós. Nele, tão somente nele. Tudo que você faça na sua vida, na maneira como você serve profissionalmente, na maneira como você é na sua casa, da maneira como você é na sua vida. Faça tudo isso se gloriando na cruz de Cristo para que o nome dele seja glorificado, para que a sua vida seja, sabe, não um exemplo moral. É óbvio que todo cristão, de certa forma, acaba sendo moralmente, por assim se dizer, devedor a Cristo porque quer viver segundo a moral que o Evangelho acaba colocando sobre nós. Mas nenhum de nós vai adentrar os portões do céu porque foi um cara muito legal, ou porque foi o vizinho mais sorridente da rua. Eu tenho um problema terrível com isso. Porque eu sou chato demais. Eu não consigo ser esse crente bom na praça. Sabe? Que as pessoas olham e falam assim, nossa, eu vejo Jesus brilhando em você. Seu sorriso transmite a paz de Deus. Porque se você viver no dia a dia, talvez você veja até um sujeito carrancudo, mas realizado em Cristo. Em paz interior. Em paz nele. Em paz em Jesus. Porque a glória que o João vive é a glória da cruz de Cristo. E bendito seja Deus por isso. Amém? Vamos colocar em pé? Curva a sua fronte, vamos orar? Vamos orar. E que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê mais da sua graça, que nós possamos vencer, antes de vencer o diabo, o mundo, nós possamos vencer a nossa própria carne, nosso próprio eu, as nossas próprias vontades, as nossas próprias autorrealizações, as nossas próprias proclamações de glória própria, vencer a nós mesmos, vencer os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, que a justiça de Deus ela esteja sobre as nossas vidas de modo pleno, que os nossos corações saiam dessa noite aqui confiantes, mais do que nunca, de que nós somos uma igreja justificada por Jesus, de que nós somos um povo justo, não por aquilo que nós somos ou fazemos, mas por aquilo que Jesus fez por nós. E que essa justiça ela está sobre nós. E que essa graça nos traz paz e glória na cruz do nosso Redentor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te somos, Senhor, extremamente gratos, Senhor, pela tua palavra, pela vida, Senhor, dos servos que o Senhor usou ao longo da história da igreja, e nesta noite, em especial, pela vida do Paulo, apóstolo, que o Senhor usou para transmitir, Senhor, essas instruções aos Gálatas, e que nesta noite instrui, Senhor, a igreja congregada aqui neste lugar. Nós somos sabidos, ó Deus, que tu se faz presente em nós, Senhor, não por manifestações exteriores ou por estereótipos ou por qualquer tipo de coisa, mas principalmente porque o novo homem, através do Espírito que habita em nós, se faz na vida de cada um daqueles que são seus e que estão aqui neste lugar hoje e que se gloriam na cruz de Cristo. Que a glória, Senhor, das nossas vidas seja a cruz de Cristo. Que o nosso viver seja Cristo Jesus crucificado. Que a nossa vida, Senhor, todos os dias se faça lembrar, através do Espírito que habita em nós, da bendita, Senhor, providência que o Senhor tomou através de Jesus na plenitude dos tempos, quando Cristo se encarnou como homem nesta terra, para que a sua morte nos comprasse, expiasse o nosso pecado, redimisse e nos desse perdão, colocasse a justiça de Deus sobre nós, para que nós possamos caminhar dentro de um processo de santificação e perseverança de santidade diante do Senhor. Senhor, nós somos homens e mulheres limitados, nós somos carentes da tua presença. Sem o Senhor, nós não podemos absolutamente nada. Mas nós saímos, Senhor, daqui nesta noite confiantes de que o Evangelho acha solo fértil nos nossos corações e que a palavra há de ecoar, Senhor, em nós, através da bendita ação do teu Espírito, nos convencendo de pecado, justiça e juízo, para que nós tenhamos uma vida, Senhor, que te traga satisfação e que glorifique o seu nome. Dá paz, Senhor, ao coração do meu irmão, da minha irmã nesta noite, dos visitantes desta noite, que eles possam, Senhor, de alguma maneira ser impelidos pelo seu Espírito, Senhor. Que eles possam, de alguma forma, Senhor, se ver, Senhor, novos em Cristo Jesus, para que sejam instrumentos poderosos do seu reino nesta terra e que façam, Senhor, toda a diferença para que o teu nome seja glorificado. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.